toadas de poder ecoavam pelo povoado. As melodias da estrondosa viola de Genir pareciam levar meio à chuva e ao vento um sopro de vitória. As feras talvez fossem embora por não poder responder às toadas da viola de Genir. Ecoava, assim, o monólogo da ensombração dos céus.